Porque você me deixa tão solto, vou perdendo a cabeça se tô longe de ti. Eu fico desenhando o passado, tudo tá atrasado sem você por aqui. Em vez desse medo de dizer, deixou do espaço, posso tocar em ti. De cara a cara entender, meu mundo girando sempre em torno de ti. Sou digitais em mim. Porque você me deixa tão solto, perdendo a cabeça, tô longe de ti. Eu fico desenhando o passado, tudo tá atrasado sem você por aqui. Em vez desse medo de dizer, estou a dois passos, posso tocar em ti. De cara a cara entender, girando sempre em torno de ti. Sou digitais em mim. Agora me pedindo que esqueça. Sou digitais em mim. Procura alguém melhor que mereça. Sou digitais em mim. Pedindo que esqueça. Sou digitais em mim. Vem, aviões e Belém. Diz o Brasil, pode que eslova e pior que a paixão brasileira, Kaiser, Coca-Cola.